Morrendo, eu vou gravar esse podcast. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast com mais um papo aleatório. O podcast está sendo gravado na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2023, menos um domingo na nossa vida e rumo direto ao que nos aguarda de pior. Enfim, eu tô com tuberculose de novo, tô tossindo pra caralho, então me perdoem caso vocês estejam ouvindo pra caralho minha tosse. Ainda tem algumas surpresas, o podcast de hoje tem uma pauta bem recheada, mas eu não sei como aproveitar poucos assuntos, então vamos lá. Primeiramente, eu tava querendo falar sobre sobre a questão de questionar sobre os ICs da vida. Cara, ultimamente eu ando me questionando muito sobre isso na verdade, desde o ano passado. Eu já fazia isso por conta da minha ansiedade, já tinha um tempo que eu, depois de alguns acontecimentos da minha vida, a partir do ano de 2022, eu comecei a me questionar muito sobre esse tipo de coisa. Ah, e se? O tempo inteiro, se acontecesse isso, se acontecesse tal coisa. E ficava naquela, mergulhando em paranoia. E assim, cara, tipo, toda vez você, o tempo inteiro, mergulhando numa situação. Obviamente, todo mundo já se perguntou, tipo, cara, eu realmente. Tipo, realmente isso vai acontecer? Será que aquele cara vai passar por mim? Eu vou meter a porrada nele? Ele vai querer meter a porrada em mim? Tu sempre se questionando esse tipo de coisa. Então, tu vai acabando mergulhando na cena, tu vai acabando se estressando. Eu acho que eu tô falando errado essa coisa aqui, mas enfim, português, analfabetismo, é isso aí. Enfim, você acaba mergulhando nessa paranoia, você acaba ficando totalmente estressado por conta desse tipo de coisa. E você fica se perguntando, cara, eu devo realmente mergulhar nesse tipo de paranoia? E é realmente algo que eu tô tentando não fazer ultimamente. É difícil para uma pessoa que é ansiosa? É, pra caramba. Mas infelizmente é algo que tá entranhado para quem é ansioso. Você no máximo tenta controlar e meditar um pouco sobre isso. E também na questão de meditar, você deve se perguntar, cara, vale a pena ficar mergulhando sobre essa situação? Se ela já tá resolvida? Ela não tá. E qual a origem? Como é que eu posso resolver essa coisa? Se já tá resolvida, será que eu resolvi isso dentro da minha própria cabeça? E você vai se questionando, porque, cara, é uma coisa bem difícil para você tentar resolver dentro de si. Que para quem já pratica um pouco de meditação, para quem já tipo tenta lidar com isso de uma forma menos ansiosa, menos, como é que eu posso dizer, sem se cobrar tanto de parar de pensar nesse tipo de coisa, eu acho que já é o suficiente você tentar tentar enxergar onde é que você está começando o tempo inteiro. Ei, vai pegar água? Beleza. Ah. Vai pegar água. Aí, enfim. Só nessa questão mesmo. Cara, eu o tempo inteiro fico mergulhando nesses exercícios e não consigo focar muito nas coisas. Às vezes isso me afeta um pouco no trabalho, etc. Tô melhorando nisso? Tô, mas ainda não é o suficiente. E eu recomendo um pouco para vocês que, se vocês estão um pouco nessa situação, cara, tenta meditar um pouco, tenta ver a origem desse problema. E se você já resolveu com alguém ou com o que essa questão, tenta tratar isso dentro da tua cabeça. É difícil quando essa coisa vem, mas tenta respirar um pouco e tenta ver se realmente você deve dar atenção para esse si. Aquela voz vai ficar lá na tua cabeça, mas cabe a você ou não dar atenção. Muitas vezes ele fica aquele negócio, não, cara, não sei o quê, aquele cara, ele vai ter que dar porrada nele, vai ter que ir comer o cu dele lá. Enfim, se ele disser que tu. Se ele disser que tu que era pra ele. Que ele ia te comer na porrada, então por que ele não te come agora? É tipo isso, tá ligado? Enfim. Eu vou seguindo. Novamente eu tô tentando recuperar um pouco da frequência de publicação do podcast, eu sei que tá meio merda, mas a gente vai seguindo. E a outra coisa que eu queria falar era sobre a questão do pessoal que tá usando aquele chat GPT. Vocês já ouviram o chat GPT que tá em alta em qualquer lugar agora. Aí do nada, sei lá, o cara fala, olha, como fazer uma bomba caseira? Aí ele não diz como é que faz uma bomba caseira, mas você ali, você consegue, de forma ou outra, burlando ali, fazer com que ele te ensine a fazer uma bomba caseira. E assim vai. Cara, é uma ferramenta muito boa. A inteligência artificial hoje em dia tá ajudando muita gente. Mas eu acho que tá chegando num patamar que o pessoal tá querendo abusar demais da coisa. Cara, a única IA que eu gostei muito era daquela IA da Microsoft, que virou nazista depois. Aquilo ali me fazia rir pra caralho. Mas, enfim. O que me deixa puto é que tem um maluco que eu não sei quem é mais burro. É, na verdade, quem é mais idiota, na verdade. O pessoal que faz esses cursos ou quem compra? Provavelmente você vai dizer quem compra. Que é um cara, literalmente, ensinando você a mexer na ferramenta. Você, tipo, curso ChatGPT do iniciante ao pro. Sendo que, literalmente, você aprende a usar essa ferramenta. Se você começar a usar ela, e começar a expandir um pouco até a forma de como você dá os comandos, o vocabulário, por exemplo. O negócio corrige linguagem de programação, se tu manda um comando, dá um código fonte lá, consegue corrigir. Se tu manda uma redação, ela corrige o erro de português, coloca as vírgulas direitinho, acentuação, etc. Foi mal aí, tuberculose ainda atacando. E o pessoal tá fazendo curso desse tipo de coisa. Aí eu me pergunto, cara, você vai lá, tá acessando a inteligência artificial, aí você quer, vai pagar um cara, vai pagar um 3 mil reais pra um cara que vai te ensinar lá a digitar ChatGPT, acessar a ferramenta, fazer login. Aí vai perguntar, aí o cara vai lá. Não, como é que você acessou a interface da ferramenta? Tá aqui. Agora tá vendo essa caixinha aqui? Você vai clicar nessa caixinha e quando tiver esse indicador piscando, você vai digitar como deixar de ser idiota. Aí o ChatGPT vai responder: não comprando cursos de pessoas que dizem que você vai ficar rico utilizando a ferramenta. Aí o cara vai dizer, pronto, gente, esse é o curso. Se vocês quiserem, a gente tem um módulo 2, que é ensinando como vender meu curso. Aí esse módulo é 6 mil reais, beleza? Aí você compra lá e tá tudo ok. Enfim, é basicamente isso. E ultimamente eu tô vivendo uma coisa que é meio engraçada. Eu estou vivendo com ditadores. Eu tô vivendo com Kim Jong-un na casa da minha namorada. E na minha casa eu vivo com o Hitler. O Hitler é feminino. Ele não tem bigode, mas ele é um pouquinho gordinho também. Só que ele é branco, ele é ariano. Então eu considero o Hitler. Você se pergunta, o Hitler é o quê? Ele odeia judeu? Não, cara, ele nem sabe o que é judeu, esse Hitler. Você se pergunta, cara, sabe o que é judeu? Aí fala, o que é judeu? O que é judeu? Aí você fica, não tem religião. Só que a única religião é Cristo. É só cristão. Só Cristo existe. Não tem catolicismo, não tem cristianismo, é só cristão. Só cristão. Quem adora Deus quem adora Deus não. Quem adora santo vai pro inferno. E aí, só existe Cristo. Cristão é isso. Aí só que tem um porém. Esse Hitler, ele sabe que existem negros. Ele sabe que existem negros. Tanto que minha namorada é negra. Aí quando minha namorada chega lá, o Hitler já fica. Já fica pensando em levantar a mão, Hitler. Calma. Vá fazer sua pintura com a tinta guache, por favor. Por favor, faça sua pintura com a tinta guache. Você tem talento. Mas, enfim, calma, pera. Quer falar o quê? O mais engraçado é que Rita namorou uma judia. Fala um pouquinho mais alto. Ela tá falando baixo? Fala, finge que tu é aquela... Finge que tu é a pessoa que tá lendo um papelzinho, um slide, e o cara tá no fudão. Tá falando muito baixo. Fala aí, vai. Eu vou ser esse cara do fundão, se tu começar assim. Perdão, tá falando melhor? Muito baixo. Ah, tomando cu. Enfim, Hitler namorou uma judia na infância. Ela deu um fora nele e ele não, disse que ia não, na a verdade, cara. Esse Hitler. Não, você tá entendendo. Esse Hitler feminino. Esse Hitler feminino, ele tinha um relacionamento com outra pessoa ariana. E essa pessoa ariana, ela acabou traindo o Hitler com uma pessoa que era negra. Aí ela começou a ter muito ódio desse tipo de coisa. É sério. Só que, tipo, o Hitler, depois que ele ficou tão traumatizado, ele começou a, tipo, a ser muito perfeccionista com a organização. Ter toque. Sério. Teve um dia desses que, sem querer, eu deixei o copo fora do lugar. Aí o Hitler chegou na cozinha. Esse copo aqui, ele tá 1 centímetro fora do lugar. Você quer ir pro campo de concentração? Eu não, Hitler. Você quer ir pro campo de concentração? Se você tá achando ruim, então vai lá. Vai lá pra Moscou. Lá é frio pra caralho. Não vai ter aquecedor aqui, não. Aqui, só aqui tem câmara de gás pra poder aquecer. Só aqui tem gás suficiente pra aquecer. Aí você fala, não, Hitler, tá bom. Aí eu vou, saio. Eu digo, Hitler, eu vou ali pra a fronteira da Coreia do Norte ali. Entre a Coreia, não sei. Fica Coreia do Sul, Coreia do Norte. Aí o Hitler fala, vai lá, não volta. Eu demoro 1 mês aqui pra voltar. Aí eu vou lá. Pego minha bicicleta alemã, Monark, e vou diretamente pra casa da minha namorada, que tem o Kim Jong-un. Chego aqui, aí tá o Kim Jong-un. Tá aqui logo quem? Kim Jong-un. Chego logo, tá lá. Aí você fica se questionando. A única coisa que eu me questiono um pouco, quando eu chego aqui na casa da minha namorada, é o que é a bomba atômica e o que é o Kim Jong-un. Puta que pariu, eu fico direto pensando se eu olhar, se o Kim Jong-un vai botar veneno no meu rosto ou se ele vai explodir. Eu juro a você. Aí minha namorada, né, tá aqui, a gente tá quieto no quarto, sem fazer nada direito, a gente só tá assistindo um filme, porque o quarto da minha namorada é o bunker. Por que é o bunker? Porque quando o Kim Jong-un estoura, que ele é assim, o Kim Jong-un, ele também é a própria bomba atômica. Quando ele fica com raiva, ele se estoura, aí tem aquela explosão nuclear, estressa todo mundo, aí só que o bunker é o quarto da minha namorada, que é a única que tem a proteção da explosão nuclear do Kim Jong-un. E só que assim, o Kim Jong-un, ele é um... Esse Kim Jong-un, ele não gosta, ele faz as merdas, mas quando você faz uma coisa parecida com a merda que ele faz, ou melhor, qualquer coisa que você fizer pro Kim Jong-un tá errado, na verdade. E o foda é que o Kim Jong-un, ele é muito... Ele prefere deixar minha namorada morrendo de fome, mas ele enche o bucho. Aí, sei lá, ele tá lá comendo, tá lá o Kim Jong-un comendo, aí passa minha namorada, chega do trabalho, aí do nada o Kim Jong-un, pega o Coca-Cola, aí, pega o Coca-Cola, eu tô cansado. Não, mas como assim? Tu vive sentado o dia todo. Aí o Kim Jong-un, eu não quero saber pegar Coca-Cola, eu tô cansado de ficar sentado. Cansei. Aí vai lá minha namorada, pega a Coca-Cola, aí o Kim Jong-un, 2 litros de Coca-Cola na barriga do Kim Jong-un. Aí o Kim Jong-un, traz o Mentos. Aí lá vai minha namorada, pinga lá o Mentos. Aí o Kim Jong-un fica com raiva. Por quê? Porque minha namorada questionou por que não tem comida pra ela. Aí na hora que ela pingou o Mentos, o Kim Jong-un, puf, estourou. Aí lá vai a gente ter que vir pro bunker. Porque é assim que funciona, infelizmente. E sabe o que Kim Jong-un significa? Minha sogra. É isso. E, bom... O que foi? O que foi? A feminina é a minha. É o quê? O Hitler feminino é a minha. Enfim. É, cara, eu vou tomar um gole d'água aqui. Tem que tomar vitamina C também, calma lá. Enquanto o protagonista não, o locutor desse belo canal bebe um gole d'água, eu fico aqui invadindo o negócio que ele tá fazendo, porque eu tava quase me mijando. Mulher, não fala, cala a boca. Ah, se fuder. Tá bom. É, enfim. O tópico que eu queria falar agora era o seguinte, que é... Tá bom, eu tô com um bloquinho de nota aqui, tá aberto no meu celular, e como eu uso o gravador, tá meio merda pra ler o bloco de nota e ler o negócio. Mas enfim. Cara, eu queria falar, pô, sobre um assunto que tá mais em alta agora. É um dos tópicos, ia ser um dos últimos tópicos, mas eu quero trazer por agora. Primeiro, a gente vai falar sobre... Tem 2 cancelamentos que a gente quer falar. Tem o do Harry Potter, que tu já tá meio ciente do histórico, né? Você, como fã do Harry Potter, qual só... Você, ó, moça que gosta de panelas. Ó, pansexual. O quê? Tô bem... É. A acabei de descobrir que eu sou pansexual agora, né? É. Mas tu tem dois sexos, né? Tu é homem e mulher ao mesmo tempo, né? Na verdade... Tu não falou que é bissexual? Sim. Então, como é? Então, tu não tem dois sexos ao mesmo... Bissexual não é ser hermafrodita? Não, você disse que é. Você falou pra mim que era isso. É. Mas enfim, vamos lá. Você que também faz parte do pessoal que... Hã? Da comunidade. Você que faz parte da comunidade LGTV. Inclusive, eu tenho uma de 24 polegadas lá em casa, que é muito foda. Mas enfim, o que é que você tá achando desse cancelamento da J.K. Rowling por conta do jogo do Harry Potter? Ela é transfóbica, mas o pessoal que tá jogando o jogo também tá apoiando a transfobia. Eu não acho que uma coisa tenha a ver com a outra. Você gostar de uma história que pode ser um pouquinho racista ou um pouquinho homofóbica, não faz de você isso. Porque eu sou negra, como o belo locutor que está à minha frente começou a falar. E eu gosto do Senhor dos Anéis. Eu tive que fugir da Alemanha pra poder fugir. seria o menino... Como é que é aquele... O menino do pijama listrado. É, só que aí é sem... É tristeza. Ah, é o quê? Esse filme é muito É o menino do pijama listrado, só que aí é uma diferença. Tem que... O Kim Jong-un e o Hitler, eles não se conhecem. Mas quando eles souberem, vai ser um estouro. Vai ser... Ou... A guerra nuclear de todas, mas enfim, né? Se a gente vai sair vivo, a gente não sabe. Mas eu pego minha namorada com a minha bicicleta feita na Alemanha, a bicicleta Monarch, e a gente sai voando por aí. Eu adorei o nome da bicicleta. tem uma marca da bicicleta que se chama Monarch, então fazer o quê? Enfim, mas aí, continua aí, vai falar da J.K. Rowling, do Harry Brother. Eu até me perdi um pouquinho. Tu e falou assim, que tu é negra e tal, e que sim, também por a história ser um pouco racista. Eu sou negra e mulher e gosto do Senhor dos Anéis, sendo que na história original não tem negro nenhum, não tem quase mulher nenhum. A única mulher que tem é a elfa, que eu esqueci o nome dela. Peraí, eu realmente esqueci o nome dela, não vou conseguir lembrar. E ela tem pouquíssimas falas durante o filme e durante o livro. Ela começou a ser mais importante na série, que não tem nada a ver com o livro. Assim, não gosto de querer insultar as coisas, mas não tem realmente nada a ver. Eu tava assistindo, eu gostei da série, mas que tem a ver com o livro não tem. É o Silmarillion, né? Isso. É. Tanto agora que tem. Eu, acho que não tem. Eu não sei se é no Silmarillion. É um dos livros do Tolkien. Tem uma mulher na série inteira dos livros. E ela só tem uma fala. E as únicas. Foi mal aí. As únicas mulheres que são, que tipo, tem no livro, que mostra, são tipo crianças, tipo meninas. É tipo, aí são as únicas do sexo feminino que ainda tipo mostra assim mais, tipo, ah, tá protegendo as meninas e tal. As menininhas, meu. E tipo, também tem as esposas de alguns dos personagens, mas não são importantes pra história e não tem muito foco. Literalmente não tem foco nenhum, a maioria. A única que tem é essa elfa, que eu esqueci o nome, branca de cabelo louro, feita por uma mulher que eu gostei, que eu também esqueci o nome. Mas ela também fez Bates Motel. Essa série também é muito boa. É. Mas a gente tá falando de motel, a gente tá falando de sexo, a gente tá falando de Tolkien. É, enfim, o Tolkien era meio racista, meio macista. E ainda assim, tem como aproveitar. Meio não, o cara é inteiro. O cara é inteiro. Eu não conheci, não posso dizer. Ah. Como ele dormia, eu acho que Tolkien chega a fazer assim, ó. Ele, ai meu Deus, meu livro tem uma mulher. Ele ia lá e apagava. Aí, posso dormir tranquilo. Realmente, tem um pouquinho dessas. Mas ainda assim, eu não acho que você gostar de uma história é você gostar de quem a criou. Claro que tem alguns pontos que as pessoas não podem ser endeusadas, como algumas pessoas costumam fazer. E... Sim, pô, o que é que tem? Tu tá falando no microfone, tem que se acostumar, pô. Desculpa que tu tá mexendo no microfone, eu tô achando engraçado. É, porque tem que ficar de acordo pra, tipo, não ficar fugindo um pouquinho da... Tipo, por exemplo, tu tá se mexendo muito, tá mexendo muito a boca, eu tenho que ficar seguindo. Vai. É, enfim. Como eu ia dizendo, e eu me perdi um pouquinho. Fala mais alto. Calma, eu me perdi. Ah, se perde. Sobre a questão da... Até eu esqueci o que tu tá falando, tá vendo? Nem importante. Era sobre o cancelamento do jogo de Hogwarts. Sim. Mas, enfim... J.K. Rowling não pode ser endeusada... Lembrei. Ah, sim. A J.K. Rowling não pode ser endeusada e não pode ser... O que foi ela que escreveu? Mas a história não mostra nenhum ponto homofóbico, nem transfóbico, que é o que tá sendo questionado no jogo. E eu nunca vi nada que pudesse ser muito ruim nesse nível. A única coisa que tem no jogo é que, tipo, tem uma personagem que é Sirona. Só que, tipo, é Sir de senhor. Ah. Tipo, Sir Rona, seria isso. Senhor Rona. É, Senhor Ona, alguma coisa assim. Senhor Rona. Mas, tipo, se você... Sirona ou Sirona, sei lá como é que se pronuncia, tipo... O que é que tem? Tá ligado? Aí tem um monte de gente que tá cancelando o pessoal que tá jogando o jogo, sendo que, tipo... Principalmente gente que compactua com, tipo, olha, vou doar pra instituições que apoiam essa causa e tudo mais. Enfim. Gente, aí o pessoal, tipo, tá dando hate à toa por uma pessoa, tipo, pessoa que desembolsou o jogo. E pior ainda, as empresas que não distribuíram os jogos pro pessoal antecipadamente. Ninguém recebeu patrocínio, nem nada. O pessoal tá tirando do próprio bolso pra jogar. Então, tipo, quem tá jogando o jogo é quem realmente quer jogar. Exatamente. O pessoal que quer dar hate não devia estar se metendo no entretenimento alheio. É. E uma das coisas que eu também não gosto é essa questão de, olha, tem que ter tantos personagens de tal jeito. Velho, não é necessário isso pra você... Como assim? No caso, tem que ter, sei lá, tem três personagens. Um é branco... um é branco, outro é negro e o outro é tipo pardo, vamos dizer assim, que isso. Pardo não existe na gringa, só aqui no Brasil, vamos dizer assim. Aí tipo, um é hétero, os dois são héteros, o branco e o negro, e o que é pardo, ele tem que ser tipo gay, no caso, tipo isso, pra preencher a cota, isso. No caso. Eu não gosto dessa questão de preencher cota, e o que tá acontecendo muito com algumas empresas, até com a Disney, que eu era muito fã, é que não tem muita criatividade, não tem criatividade suficiente pra criar uma nova história, onde o protagonista ou o protagonista sejam negros e que seja uma história nova. O que aconteceu com a Velma e o que vai acontecer com a Pequena Sereia. É, cara, eu ia pedir pra tu falar disso, da Pequena Sereia. Tu pode falar um pouco sobre a questão daquela personagem negra que tem, que tu disse que teria, ao invés de eles colocarem a Pequena Sereia como uma personagem negra, seria melhor eles terem feito tipo um spin-off dessa Gabriela contando a origem dela, ou sei lá, alguma história mais envolvente que acaba envolvendo ela. Só que tipo, eu acho que o pessoal da Disney não teve tanta criatividade pra criar esse tipo de coisa. Isso, e alguns personagens que são negros, eles não são muito importantes e acabam sendo esquecidos, como a que a gente tava falando, que é a Gabriela. Ela aparece em alguns episódios da sériezinha animada da Pequena Sereia. E a Gabriela é negra, a Gabriela é muda e ela tem um amigo polvo que ajuda ela a se comunicar. Posso interromper um pouquinho? Claro. Tu acha que esse pessoal que é... Por exemplo, sendo bem sincero, o pessoal sabendo dessa informação em massa, tu não acha que o pessoal ia, tipo, considerar a Disney racista? Considerando que, tipo, tem uma personagem negra, eles preferiram, tipo, mudar a cor da Ariel... Ao invés de, tipo, fazer uma história que é, tipo, uma personagem que ela já por origem em si é negra. Tu acha que o pessoal não ia querer tretar com isso também? Gente, o pessoal quer tratar com tudo. Eu acho que algumas coisas não têm necessidade. E algumas coisas realmente não fazem muito sentido, como essa questão. Porque não seria muito melhor você criar uma história onde o protagonista seja negro e ele não tenha que, tipo... Olha, outras histórias atrás ele foi branco. Ou então, como aconteceu com a Ariel, que o pessoal ficou panfletando isso pra Deus e o mundo, quando aconteceu da Ariel ficar negra para o trailer do filme live action. Tô me enrolando pra falar. Começaram a dizer que, a história da Pequena Sereia foi tirada de um livro, de 1900 e bolinha, onde o cara tava usando uma... Como é o nome daquele negócio? Uma figura de linguagem. Uhum. Pra poder dizer que ele era gay, tava apaixonado por um cara, só que aquele amor era impossível. Aí o pessoal tava usando isso pra dizer que não tinha nada a ver a Ariel ser negra, sendo que o problema não é a Ariel ser negra. O problema é pegarem uma personagem que originalmente era branca, mudarem a cor dela pra preencher uma cota. Ah, entendi. Mas tipo, o cara... Tá, vamos lá. O cara pegou um livro, fez a Pequena Sereia pra escrever a mão dele por um cara. Aí tipo, a Ariel, ela fica muda, né? Isso. Ela é muda na... Ela é muda. Ah. Ela fica muda porque pra ela... conseguir virar humana, ela dá a voz dela pra Bruxa do Mar, que na verdade é a tia dela. Adoro esse plot. Essa é tua mãe. A Úrsula é muito mais divertida. É verdade. Ela tem uma música incrível. É. E a Arya fica assim, muda, pra poder ir atrás de uma modela e ter pernas humanas pra viver na Terra. E na história original... Então quer dizer que o cara... Tá, então quer dizer que o cara que fez a Pequena Sereia, a história, ele era cadeirante e ele conseguia falar. Aí pra ele poder conseguir andar, pra poder ficar junto com o cara lá, olha, ele teve que ficar mudo. Aí tipo, ele andava e ficava... É tipo isso também? Assim, essa história eu não conhecia. Mas o que eu sei, até onde eu sei, ele só queria demonstrar um amor impossível. E porque naquela época realmente não teria como eles viverem juntos como um casal. Aí a história da Pequena Sereia original seria que é uma sereia, o cara é humano, ela dá a voz dela pra bruxa malvada, que, sei lá, é um polvo. Aí... Me enrolei de novo. Aí, enfim, ela fica muda, vai pro mundo humano, o cara não gosta dela, o cara fica com outra pessoa, e pra Ariel voltar a ser sereia normalmente, ela teria que matar o príncipe e molhar os pés humanos dela com o sangue dele pra ela poder ser sereia novamente. A Ariel, apaixonada, não consegue matar o príncipe e é condenada a virar a espuma do mar. Nossa, velho. Exatamente. Uma história muito bonitinha. Ah, sim, tem a questão da série da Velma também. Eu não vi a série da Velma, mas, cara... Também não quero olha, ver. Eu, não, eu achei ela bonitinha até, tipo, o negra. Estilo. Mas, tipo, assim, eu gosto... A Velma é uma das minhas personagens favoritas do Scooby-Doo. Além dela ser inteligente, é tipo... Eu gostava muito do design dela. Mas, tipo... Eu não vi problema em terem mudado a etnia. O problema foi a bosta da lacração. Mano, caralho. Eu tô, eu acho que o pessoal... Acho que o pessoal que tava fazendo... Tava, tipo... Que vai ouvir esse podcast, o pessoal que vai dar hate, se for o caso. Tá fazendo esse prato, tipo, eu não consegui falar direito. Mas, enfim. Cara, eu não vejo problema em mudar a etnia do personagem algumas vezes. Mas, cara, contanto que você não reescreva, porque o pessoal tá querendo até mudar, como eu te falei, os livros do Tolkien, por exemplo. Estão querendo pegar toda a história e reescrever. Eu posso fazer uma observação sobre o Tolkien? Pô. E principalmente sobre os elfos. Existem os elfos existem os elfos negros. No caso, essa explicação que tu vai dar é falando sobre o Silmarillion e aquela série que saiu na Amazon, né? Isso porque mesmo. Tem elfos negros lá. Isso aí mesmo. Tu falou que não tem sentido não isso. Não faz sentido, considerando que o Tolkien... Na história dele, os elfos foram criados antes de existir um sol. Então, considerando que a pele negra é pra proteger do sol e ter uma proteção um pouco maior sobre os raios UV, cadê o sentido de ter um elfo negro? Tipo, às vezes eu acho que você mudar uma história pra poder fazer uma inclusão já não é muito legal. Colocaram até asiático, inclusive. Na própria série colocaram asiático. E, tipo, o próprio Tolkien também não tinha colocado nada desse tipo. Ah, mas são os atores, eu entendo. Mas, tipo, colocaram isso como se fosse realmente também um tipo de raça lá. Isso, também. E não era uma raça que foi criada. Não tem coisa diferente. É porque no RPG original existem os elfos e existem os elfos negros. Que os elfos negros, eles são... elfos noturnos, digamos assim. Eles são mais malandros e na maioria das histórias eles são bandidos ou assassinos. Inclusive tem isso no Príncipe Dragão. É uma série muito boa, animada, Netflix. Aí existem os elfos negros e existem os elfos brancos. Elfos brancos são noturnos, elfos negros são do dia. Por isso que eles são negros, pra ter proteção contra os raios UV. E eles moram numa montanha que é muito, muito perto do sol. Mas realmente tem elfos negros no próprio livro do... Do Tolkien, não. Não tem. Isso tá explicando qual... O contexto de terem elfos negros. De existirem elfos negros, né? Isso. Ah, sim. Sim, voltando pra série da Velma, que é pra gente não perder o ponto, que a gente sempre se esquece. É porque a gente sempre tem muita conversa. É, verdade. Mas, enfim, voltando o ponto pra gente não perder... a série da Velma, cara, a cada palavra que ela falava era uma lacração. E ela sempre parecia que tinha ódio com o branco e o salsicha. Mano, o salsicha namora uma mulher chamada Scooby. Aquilo ali pra mim foi o cúmulo, tá ligado? Aquilo ali pra mim foi... Cara, eu tô rindo, mas é desespero que... Eu não consigo entender como é que o pessoal fez uma coisa dessa. E tipo, sabe o que é pior? É que a história da Velma... Essa história dessa série que saiu na HBO, ela é pra ser a prequel da história do Scooby-Doo. O que é isso? É tipo, a frequência, que é tipo, quem não tem sequência, sim, que é tipo, é seguido, aí tem a frequência, que é tipo antes da história original. Faz sentido. Tá ligado? Ou tipo, ou se não, tipo, ah, tem o 1, 2 e o 3. Aí tipo, tu assistiu o 2, mas aí tem. Só que tem um, que é a frequência do 2, do por exemplo. Por exemplo, o que aconteceu com o Star Wars. É, tipo isso. Aí, mano. E o Fred é um. Pelo que eu vi, o Fred é um cara que é só um gostosão chato pra caralho. Metrosexual. E a Daphne é uma mulher, tipo, já mais patricinha do que ela já é. Mas ela é muito arrogante e ela é apaixonada pela Velma. E a Velma também gosta dela. É meio bizarro. O Salsicha gosta da Velma. E, tipo, ela fica... tipo, toda vez que ele se, quando ele se declara pra ela, ela começa a rir. É, tipo, começa a falar um monte de coisa que... um monte de termo que é jovial de hoje em dia que... assim, eu tenho... eu esqueci minha idade. Eu tenho 22 anos, mas... cara, é sério, eu esqueci minha idade por um segundo. Eu peguei... não, vê só. Não, vê só. Eu esqueci minha idade por um segundo. E eu sei que minha idade é o ano que a gente tá menos um. Aí, tipo, menos 2001, na verdade. Aí, tipo... é, menos 2001. Porque, tipo... se fosse... Imagina, vê só. Se eu dissesse, olha... ou minha idade é o ano que a gente tá menos um. Rafael, minha idade ia ser 2022. Não ia ser. Tu é o que? Um vampiro, é? Tu é o que? Um vampiro? Não sei. Não, pode não, ser eu não sou, desse jeito. Eu não sou o Temer, então... eu não sou o Temer. Eu claro não sou, não eu não sou... Dilma, temos que eu saudar não sou... a mandioca. Hã? Claro que não somos Dilma, temos que saudar a mandioca. Eu também não sou aquele cara, eu não sou aquele cara que é parasita também. O gigolô, né? O cara que fica com a moça pra se sustentar. Isso aí. Exato, também não sei esse tipo de cara. Então por isso que eu não sou vampiro. E tem outra coisa que eu ia falar também com relação. Ah, também tem o cancelamento do Guilherme Briggs. Ah, cara, esse cancelamento. Cara, esse cancelamento foi o cancelamento mais gay de todos. O cara queria pica e não deram Eles pica fizeram, pra ele. Não deram pica. Mas imagina, mas sério, imagina. Não, sabe o que eu faria se eu fosse o Guilherme Briggs? Eu ia desenhar... não, eu ia fazer o seguinte. Eu ia mudar minha foto para pro Pikachu. E no Twitter... Pica. Exato. E no Twitter, eu ia pegar a foto de uma rola bem grande. Ia colocar lá publicada, tá ligado? E ia deixar só esse Twitter publicado. Só esse Twitter. Ai, ia ser incrível. Só esse Twitter publicado. Aí tipo, olha, vocês não querem pica? Eu vou deixar várias picas em tudo quanto é lugar. Engraçado. Foi esse cancelamento... a gente tava até vendo alguns show, artigos. Futura show, futura show. Ficou muito engraçadinho o futura show. E tipo, foi uma fansub, que assim, alguns eu realmente adoro. Adoro fansub. Foi mal, tô doidão. Tá, enfim. Voltando ao ponto. Essa dublagem não. Tradução, onde tinha o futura pica, foi de uma fansub. E essa, querendo ou não, essa tradução ficou muito popular. Foi, só pra corrigir, eu sei que é meio frescureta, mas é scan. O que fã scan, no caso. Uhum. É tipo o pessoal que pega os mangá, traduz e tipo faz as correções lá, tipo Photoshop. O bizarro é que eles fazem um Photoshop, tipo, pra fazer garrafa de pitu e tal. É uma tradução engraçada. Sim. Até, mas tipo... eles fazem uma tradução meio politicamente correta, que eu não vou negar que eu adoro, mas num contexto que, tipo, considerando que o público de anime hoje em dia, na verdade, a maioria do pessoal hoje em dia nunca assistiu Adult Swim no Cartoon Network, eu nunca pegou desenhos do Adult Swim, tu sabe o que é? Não. Era uma sessão do Cartoon Network que exibiam desenhos que eles eram mais adultos. Só que, tipo, não era aquele desenho que tinha putaria, por exemplo. Sim, por mas tinha, tipo, coisa de duplo sentido. É, e tinha muito diálogo com palavrão, essas coisas assim. E era bem hilário. Tanto que tu sabe que eu gosto muito daquele Aqua Teen Hunger Force, por exemplo. Sim. Pronto, aquele do Milkshake Caramba 4. Foi um Natal de merda daquele ano. Que era o Papai Noel macaco. Enfim, cara. Contextualize. Hã? Contextualize, ninguém vai entender. Não, pô, velho, não posso. Aí tem que seguir aqui. Ah, por agora não. Cara. Explica rápido, explica. O quê? Era o cara dizendo... o cara explica que a origem do Natal veio a partir de uma macaca que ela, tipo, aparecia, tinha, tipo, barbicha, o caramba, quatro, e ela fazia brinquedos com ossos e mais o quê? E peles. Ossos e peles. Aí ela pegava esses brinquedos e jogava nas crianças. E outros animais. E outros animais também. Aí os outros animais atacavam os macacos. Aí os macacos, pra se defender dos bichos, ficavam jogando merda nos animais. Aí os animais matou todo mundo. E tinha um monte de merda jogada. Cara, o personagem que tava contando a história, fala isso. Foi um Natal de merda. Ele tá falando de quem, véi? Ah, do cansamento do bicho. Sim. Um bocado de pico. Aí, esse pessoal que nunca viu Adult Swim, nunca vai saber, tipo, que é uma dublagem realmente politicamente correta. Inclusive, o Briggs já fez esse tipo de dublagem. Gente, Big Mouth. Hã? Big Mouth. Uma das... Que é, tem um assunto mais pesado, pelo menos que eu vi, né? Não posso dizer. Sem ter assistido as outras coisas. Mas, por exemplo, no Big Mouth, ele é uma almofada homossexual. Peraí, o Guilherme Briggs, ele dubla uma almofada homossexual? Isso mesmo. Ah, tá. Mas, velho, assim, é porque a Netflix tem o setor de dublagem deles, né? Então, eles podem liberar o que eles bem entender lá. Outra coisa que também é muito engraçada da dublagem do Guilherme Briggs, não tem nada de politicamente incorreto. É só um personagem que ele vai trocando de idade. Ele renasce, ele fica pequenininho, adulto, adolescente e idoso. Ah. Quando ele é idoso, é o Guilherme Briggs e, tipo, é muito engraçado, velho. Mas... Tem uma hora que ele tá achando que tá sendo mal assombrado. Engraçado, é mal assombro. Ele balançando a bengalinha. Mas, cara, o Briggs, o problema é, como eu te falei, ele interage com todo mundo e tal, mas ele tá muito, eu acho, é tipo, dá pra entender até o lado dele. Caramba, hoje eu tô meio mal, tô bem mal. Enfim, mas enfim, o Guilherme Briggs, ele tipo, só não tá querendo ser aquele cara que tá querendo, quer ficar na paz e não quer tipo muito se entregar essas coisas politicamente incorretas pra tipo, não ficar tendo que dar muita satisfação. Ele foi dar satisfação pro pessoal porque ele não deu o futuro é pica pro pessoal, foi simplesmente porque ele disse que a Scant fazia muita piada antissemita, homofóbica, o caramba 4. Aí por isso que decidiram não colocar. Mas, cara, isso não foi uma decisão do Briggs. Isso foi uma decisão do estúdio que dublou. Uhum. Aí o pessoal começou a tacar hate no Guilherme Briggs porque ele não deu futuro é pica. Os caras não deram. O Guilherme não deu pica. O Guilherme Briggs não deu pica pros otaku. Porque, mano, sério, se os otaku queriam tanta pica, por que não viu um hentai? Um yaoi? Que eu acho que yaoi. Eu acho que yaoi seria. Ai, meu Deus do céu. Yaoi seria perfeito. Seria pica pra todo lado. Pau pra toda obra, né? Como falam. Ai, gente. É pau! Au! Ai! Ai! Ai! É que nem o Gerson Mendes, tá ligado? Nunca vi esse não. Suquinho de laranja, que delícia cara. Vou meter um oco no teu rabo. Esse cara eu nunca prestei. Inclusive, atenção. Uma homenagem, grande Gerson Mendes. Vai ser eterno em nossos corações. Morreu, foi? Foi. Onde? Ele tinha um canal no YouTube, ele fazia receita, inclusive ele chamou o cara que comeu o cu dele, inclusive, pra fazer receita com ele. Ele, tipo, ele, não, vou fazer uma receita aqui com o Paulo Guina, ele, vamos deixar um oco aí nessa receita. Ele jogava jogos de terror e ficava, nossa, que delícia, não sei o quê. Ele ficava se assustando e toda vez ele dava aquele o grito que ele dava no... Era muito engraçado. Enfim. Imagina. Mas ele era muito gente boa. Era um cara que, tipo, era bem tranquilo, tá ligado? Aí, o que que a gente tá falando antes disso? Ah, sim. Yaoi. Foi do não, foi do cancelamento do Briggs. Foi, a gente falou sobre... Sim, a gente tá falando sobre yaoi. Sim, então foi sobre a questão do yaoi. Pro pessoal ver yaoi, porque ia ser pica pra todo lado. Pica, gozo, chupada e uau. Pra quem não sabe, pra os puritanos que ficaram um mês de NoFap e ouvem reza católica... ou se não, tipo, botam no rádio às 6 da noite e ouvem Ave Maria. É porque toda, assim, eu sei que tu não ouve rádio, mas todo, às 6 horas da noite, a maioria das rádios toca Ave Maria. É sério. Aí tem uma oração, tipo, uma pequena oração do terço, e depois volta pra programação normal. Por quê? Olha, como você sabe, a maioria dos feriados brasileiros são baseados em que religião? Cristã. Não. Católica. Católica. É porque São católica João é o quê? Adora Cristo. São João é o quê? É um santo João. É. É. Eu não sei o que São João faz, mas... Enfim, eu também não sei. Eu gosto de São Longuinho, porque ele ajuda a achar as coisas. É o quê? Eu gosto de São Longuinho, porque ele ajuda a achar as coisas. Eu perco muita coisa. É. Enfim, deixa eu lembrar aqui... A gente tá falando de quê? Esqueci já. Cancelamento da pica. Da. E Yaoi. Yaoi, sim. Pica. Mas a gente tava falando... A gente acabou... Ah, sim. Ave Maria, sim. Mas como é que a gente chegou na Ave Maria? Eu que sei. É, a gente não sabe. Ah, sim, eu tava falando dos caras que é puritano, sim. Sim. Aí, Yaoi é só anime com conteúdo. Yaoi é um anime hentai com, tipo, só homens se pegando. Se vocês quiserem ver um bom Boku no Pico, é o melhor que tem. Não. É o melhor que tem. Sim, tem melhores, Boku gente. No Pico é uma obra-prima. É uma obra-prima, sim, literalmente. Assim. Eu sei que geralmente prima é associada a uma mina pequena, mas... Ah. Tem mais a ver com... É um pouco difícil de explicar Boku no Pico. Olha, Boku no Pico é muito errado, porque tem o quê? Pedofilia. Pedofilia e, além disso... Tem sexualidade na juventude. É, exato. E não, também, tipo, isso, o que mais é errado é porque, cara, eu tive que me... Enfim, eu não vou descrever, porque eu sei que isso... Não, também. Não, eu não vou explicar essa cena, porque é muito bizarro. Explica a cena do sorvete, é ótimo. Não, eu não vou explicar. Eu não vou explicar essa cena, nem invente. Assistam, não, assistam. Não, vou explicar. Não vou explicar, não vou explicar essa cena. Não vou explicar, não vou explicar. É... Sim, aí a gente tava falando... Olha, teve um comentário do podcast recentemente, a gente mudou... É, sim. Só a questão do Briggs mesmo, é essa questão que eu faria também. É, só pra finalizar. Eu pegaria a foto do Pikachu, colocava como foto de perfil uma rola gigante. Ou se não, tirava a foto da minha própria rola e publicava lá. Aí o Briggs, tá aqui minha rola. Ele fazendo com a voz que ele gosta de... Ah, seria bom ele colocar com a voz do Cosmo. É. Olha aqui, vocês queriam a foto da minha varinha? Tá ligado? Essa foi perfeita. Tá ligado? Essa foi perfeita. Seria foda. Mas enfim. É. Deixou. Cara, eu tô muito bugado hoje. É porque eu tô tão desacostumado a fazer podcast frequente. E principalmente que eu tô sem o computador. Que meu notebook queimou. Porque geralmente eu fazia assim. Eu deixava o notebook do lado. Aí ele tinha um bloquinho de nota com os temas. E eu não trouxe o caderno. Na verdade, eu trouxe o caderninho, mas eu não anotei os temas da pauta. Rafael, tu podia ter usado um dos meus. Olha, eu sei, mas é que tá. A gente foi tão do nada, porque a gente não sabia se a gente ia poder gravar ou não. Instantâneo. É, foi muito do nada. Não, é instantâneo não, instantâneo é na hora. É, foi o quê? Seria o quê? De repente. Espontâneo. Isso. É isso mesmo. Obrigada. Vocabulário com acervo pedido podcast de Rafael Batista. Enfim. Deixa eu lembrar aqui. É, tem um cara que ele falou que gostou muito do episódio, que queria que eu te convidasse mais vezes. É o Sinclair, que é um cara que gosta muito de computadores. Vintage. E ele falou que ele achou The Good Place uma série vazia. E eu discordo um pouco com ele. Como a gente assistiu essa série junto, a gente pode debater um pouco. Assim, obviamente que a gente não vai se prolongar tanto, porque a série é muito grande até. Quatro temporadas de mais ou menos 25 minutos cada. É tipo um anime, mas... Ah, é verdade. É. E o que eu acho legal é que não é tipo aquelas séries da Netflix que duram uma hora. Cara, sabe o que eu achei legal? É que o The Good Place, ele tem uma pegada meio sitcom, só que ao mesmo tempo não é. Cara, não tá todo mundo morto? Hã? Tá todo mundo morto? É verdade. Mas tipo, sei lá... Não, mas tipo, tá todo mundo morto. Mas, tipo, a pegada sitcom, o pessoal ia tá vendo, a plateia ia tá vendo. Mas seriam personagens, né? Não assisti muito sitcom na vida. Olha, sitcom é tipo, que nem Sai de Baixo, por exemplo. Eu realmente assisti, Tomalá da Cal. Então, Tomalá da Cal, não sei se era sitcom. Ele era gravado com plateia ao vivo. Então, provavelmente, mas, e tipo, por exemplo, Vai Que Cola. Vai Que Cola era sitcom puro, por exemplo, porque os caras mudavam o cenário, era giratório. É, o negócio eu achava muito legal aquilo ali. É muito da hora. Acho que tem uma continuação do Vai Que Cola, só que meio que vai perdendo o sentido. Eu acho que isso acontece com todas as séries ou sagas que, cara, se prolongam muito. Eu morria muito de rico Vai Que Cola e no Multishow. Assim, comigo era assim, Vai Que Cola de noitezinha, meus pais saíam muito de noite, meia-noite, Multishow, bastidores de filme pornô. Aí, tipo, era a risada e o creminho do lado. Aí, do nada, tipo... Aí, pronto, já passava o creminho na mão e começava, enfim. É. É, eu chamava de risaieta. É a risada da... É, tipo, você tava rindo, tá ligado? Você tava rindo por conta da série. Tipo, a série terminou. Aí, tipo, passava... Aí já tava... A série terminou e tu tava rindo... Episódio massa esse daí, morri de rir. Aí do nada, multishow, bastidores de pornô. Ou se não, contos eróticos. Acho que tu tava lá. Aí tu, Aí o pau já começa a ficar duro. Pô, aí você batia a risanheta. É, risanheta. Era isso. Pessoas que estão ouvindo isso, acreditem. Essa pessoa é muito espontânea. E às vezes eu não sei lidar com algumas coisas que ele fala. Tudo tá, tudo. A porra da risanheta. Risanheta. É, risanheta. Enfim. Ei, pô, mais uma coisa. Será que a risanheta seria um palhaço também? Ele, tipo, e um palhaço, descabelaria o palhaço e seria um risanheta também? Porque um palhaço faz os outros rir. Certo que ele também não se faz rir, mas, tipo, e se chegasse uma garota palhaço? Que uma garota palhaçota de multicores. É, não, mas, tipo... É os pelinhos, né? Que seria multicores. É pelo só? Eu achava que era... Não, ela não teria... Eu não sei, né? Ou ela poderia mudar de cor. Poderia mudar de cor. Bota uma pepeca horrorosa. Não, tipo... A cada... Dependendo do modelo, ela estaria de uma cor, tá ligado? Durante a TPM ficar tudo vermelho. Ah? Durante a TPM ficar tudo vermelho. Não, tipo, ia ficar... Tipo, ela ficasse vermelha, ia ficar com um vermelho, tipo, mais... Tá ligado? Ai, é. Não. É, mas enfim, bora focar aqui no assunto, que a gente tá se perdendo muito. Enfim. É, mas o The Good Place é uma série até legal. No começo você até acha a série meio sem alma, que nem o Sinclair falou. Mas à medida que você vai vendo, principalmente pra uma pessoa que gosta muito de filosofia e, tipo, quer saber como... Cara, basicamente o The Good Place, ele é uma série... Que se baseia naquele livro. Assim, ela não se baseia. Mas a maioria das coisas são baseadas naquele livro O Que Devemos Uns aos Outros. Ele realmente existe. Só que eu não peguei, não parei pra ler ele. E ele aborda muito essa questão filosófica. Tanto que o pessoal convence um demônio. Um demônio, um cara que, tipo, é pra fazer a coisa ruim. Só, tipo, torturar os outros no inferno. Uhum. Basicamente, ele tipo... consegue ser ético, consegue pensar na ética e consegue aprender o que é, tipo, ser humano, isso. Basicamente. Tanto que no final da temporada... Assim, eu sei que isso é spoiler, mas... Foda-se. Até que no final da série, ele pede pra poder ir pro reino humano pra viver que nenhum humano. Porque ele se apegou tanto, ele gostava tanto das coisas humanas, até quando ele não tinha muita empatia... Ele já gostava de algumas coisas humanas, até porque ele colecionava clipe de papel. É, ele era muito engraçado. E, tipo, à medida que o pessoal vai... E cada um lá, cada personagem, tinha seus traumas e tinha seus problemas. Tinha principalmente o cara que era filósofo. Ele... Porra, que merda. Ele era tão indeciso que acabava fazendo ele tomar decisões ruins, por exemplo. Então, e tipo, decisões que não agradavam ele, mas mesmo assim ele ficava, se forçava a fazer esse tipo de coisa. E, cara, todos os personagens têm algum problema ali que deve ser resolvido, principalmente a Eleanor. A Eleanor é a mulher mais danificada dali, por assim dizer. E foi a mulher que ficou mais jogada no mundo. E depois de um tempo ela começa a ver que, tipo, começa a lidar com as questões do passado dela... começa a ver também que, tipo, ela não gostava de ter esses... Porra, cara, peraí. Cara, eu tô... Tá uma merda. Tá uma merda. Eu tô ficando... Olha, tu acha que daria pra ser um robô? Tipo, viver como se fosse um robô, você ficasse com a vozinha assim? Tipo... quando fica com o pigarro na garganta. Ia ficar difícil pra trabalhar. É verdade. Eu trabalho com voz, né? Mas enfim. Ei, faz aquela voz que eu gosto. Qual? A que a gente tava passando de tarde. Ah, não. Qual foi? A do locutor? A do locutor. Não, cara, deixa a gente... Não, tá de boa. Eu já fiz hoje no podcast, então tá suave. Tá de boa. Então tem, tipo, a Eleanor e o Tiri, tem o outro que eu esqueci. Jason. O Jason e tem a Tahani. Cada um tem seu problema. Cada um tem seu problema lá e eles tentam resolver isso. junto com a filosofia. E quem sempre tá ensinando a filosofia ética é o Tiri. E, tipo, sempre é que o... que, tipo, faz o reset, que... Como eles eram resetados, eu não vou dizer, já que a gente já deu um spoiler muito grande. Eles eram, todas as que eles eram resetados, eles conseguiam aprender mais e mais e mais e mais com os problemas dele, porque eles tinham meio que resquícios do aprimoramento deles. Então, tipo, eu achei muito foda, porque por mais que na primeira temporada a série seja meio vazia e pareça, tipo, meio... Porque não tem muita trilha sonora, e até os momentos que tem, tipo, que são meio intensos, não tem tanta trilha sonora, né, também. É muito caladinho, e os diálogos são meio, tipo, piadas de duplo sentido, geralmente. Enfim, é muito legal a série. Eu acho que vale a pena pra quem gosta de, tipo, pra quem não gosta de filosofia, mas quer ver algo relacionado à filosofia sendo aplicado, de certa forma, com a série que aborda, tipo... temas complexos e com muito tom de comédia, eu a recomendo pra caramba. Agora, assim, no começo da série, realmente ela é muito parada, mas depois disso ela começa a ficar muito melhor. Ela começa, tipo assim, muito melhor, mas tipo, não é aquela, ah, que série foda, mas ela começa, tipo, a ficar mais séria. Sim, e você começa a entender mais coisas e, tipo, vai mostrando o desenvolvimento dos personagens e... também mostrando o porquê deles serem de tal jeito. Eu ia falar X jeito, tá certo. X jeito. Da chota na cama. Enfim, mas é basicamente isso. Eu recomendo The Good Place. Se o Sinclair quiser dar mais uma chance, eu recomendo ele dar essa chance. Assiste, pô, é mó bom. É divertido. Mas aí a pergunta fica: o que devemos uns aos outros? Adorei. É isso. E também, cara, tem aquela questão que a gente tava falando sobre o pessoal da Coreia do Sul. Sim, tem. Calma, eu vou dar a introdução e você... Calma, eu vou dar a introdução do assunto, calma lá. Porque você já tava... A minha chega regalou o olho aqui. Não é, parece que não... Agora é meu assunto. Hã? Agora é meu assunto. Não é. Ah, eu sou a gente tá no comunismo, é nosso assunto. É a demonstração de ditador. Olha, como a gente vai falar sobre ser ditador, então é pra embarcar, né? Coreia do Norte, Kim Jong-un, sou gordo, sou branco. Apesar de que aqui na tua casa tem. Na tua casa, também. Mas apesar de que na tua casa já tem um, né? Tem. Ah, esqueci de mencionar. É o Kim Jong-un negro. Foi um experimento químico que fizeram. Porra, Rafa. Foi sério, véi. Aí. É química. Hã? Química. É química. Enfim. A gente tava dialogando porque, assim. A minha namorada, ela tem. Ela gosta de consumir muito conteúdo coreano, tipo sul-coreano. E ela tava me mostrando alguns mangás que ela lê. E principalmente ela tava falando sobre doramas que ela assistiu, por exemplo. E a maioria fala sobre pessoas e relacionamentos tóxicos. Cara, a maioria. E a gente foi pesquisando, por exemplo, tem um dorama, que é a novela coreana, que eu fui assistir, que até não tem, tipo, relacionamentos amorosos. Ai, cara. Eu tô... Não dá pra gravar desse jeito. Enfim. Assim, não tem relacionamento amoroso na série? Tem. Só que, tipo, não são os caras que essas mulheres se relacionam que são tóxicos. Tipo, eles se ajudam, mas eles ajudam essas garotas, mas, tipo, não são tóxicos por si. Mas, tipo, a mãe, por exemplo, das garotas que são envolvidas na história, ela é completamente tóxica. E cara, basicamente, a história toda se passa por conta disso. Aí a pergunta fica: será que o pessoal da Coreia do Sul sente um pouco de falta da Coreia do Norte por querer uma pessoa, tipo, totalmente tóxica e totalmente ditadora na vida delas? Porque, cara, até os K-popers mesmo tem uma vida que tu me falou, né? Que meu amigo... Eu não quero nem falar sobre K-pop. Hã? Eu gostava muito, eu consumia bastante. Mas quando eu fui vendo o que realmente acontecia nos bastidores... eu fui perdendo um pouco do gosto. Principalmente porque... Viadagem, mas... cocaína... Não exatamente, mas... Anorexia... É o que eu ia chegar. É no que eu ia chegar. Nossa, não... começou a tocar um brega bregoso aqui no... É porque enfim. Eu moro perto de bar, gente. Aí tem que ter gente... Assim, considerando que eu sou começou a ligar, a gente vai ter que... A gente adianta um pouco o assunto pra gente não... Calma, cara. A gente adianta um pouco o assunto pra poder não, o som não ficar ligado por muito tempo e não atrapalhar aqui. Mas enfim. Vá, prossiga. Sobre K-pop, anorexia, viadagem, cocaína pra caralho. Vai, cacete. Não, mano, mas como é que eles dançam daquele jeito? Aquilo ali é só cocaína, velho. Ou muito esforço e muito treino. Olha, eu acho que não. Não é. Eu acho que é cocaína. Cara, eu acho que eles não cheiram cocaína. Eu acho que o produtor deve dizer assim, olha... Deve botar lá no purê de batata, que é a única coisa que eles devem comer lá. Olha, algumas bandas, principalmente as femininas, tipo Girlfriends e... Twice. Gostosa. Twice é muito fofinho. Elas são obrigadas a colocar pesos nas pernas e nos braços pra quando chegar na hora do show, quando elas estiverem sem isso, elas dançarem com mais leveza, entre algumas aspas. Ué, eu pensava que era porque elas eram magas pra caralho, era pra não... Olha, tem uns negócios que não é muito legal no K-pop. Por exemplo, teve uma apresentação, eu acredito que seja do Girlfriend, que era um grupinho de mulherzinhas, enfim. Elas estavam dançando na chuva, o palco tava escorregado pra caralho. Todas elas caíram pelo menos duas vezes, mas estavam continuando dançando. Nossa, velho. É sério? Então, é basicamente isso. Se elas não. Se elas desistirem, é o quê? Cortar cabelo. É tipo um pouco de favela do Brasil, né? Cortar cabelo, pedir desculpa. Humilhação pública. Ser assassinada. É tipo isso também, né? Eu espero que não chegue a esse ponto. Mas o que eu queria falar também é que. No BTS, que é uma banda masculina, uma bem popularzinha também, inclusive. O menininho chamado Jimin. Ele... O que, cacete? Quê? Ele tá rindo de alguma coisa. Eu tô rindo que é Jimin. Não, sei lá, pra mim é tudo a mesma coisa. Eu falo, aquele lá. Eu sou canso por... A cor do cabelo é diferente. Ah, se fosse assim, eu vou batizar todo mundo de Felipe Neto. Vá. Ele era mais gordinho no início da banda. Teve uma época que o pessoal tava xingando tanto ele que ele passou quase semana sem comer. E passou mais ou menos um mês internado. Porque ele tava muito desnutrido. Então, não é uma indústria muito legal. O que foi? Ah, tá. Terminou de falar? Eu tô brincando, cara. Lindo. Mas enfim, o que é que tu acha sobre essa questão de tipo... Porque tu acha que é muito cultural essa questão de, tipo, os coreanos gostarem tanto de abordar essa questão de, tipo, assuntos relacionados a coisas, tipo, comportamentos tóxicos? Porque, cara, até tu mesmo, tu já disse que já tentou procurar algumas coisas que não são tão assim. E até mesmo o que é mais light difícil. Também aborda muita coisa desse tipo, né? Sim. Exemplo do drama que eu tava assistindo é... I Love So Beauty. Eu tô falando alto. Enfim, eu tava assistindo esse dorama, I Love So Beauty, e são colegiais, que a da menininha, ela é meio lesa, parece eu, e ela é muito apaixonadinha por um menino que mora na frente da casa dela. Ela sempre espera ele pra ir pra escola, ela leva café da manhã pra ele, sendo que ele despreza ela pra caralho. Ele basicamente nem olha na cara dela quando ela leva café da manhã pra ele, ele diz que não quer porque já comeu e blá blá blá. Aí teve uma hora que ela perdeu a bicicleta dela. E pediu uma carona a ele, porque eles moram na mesma... de frente um pro outro. E estudam na mesma escola. E a bicicleta ali tem uma garopinha. Ela basicamente foi correndo pra escola, porque ele saiu andando de bicicleta e deu um foda-se pra ela, bem grande. Mas, cara, tu acha realmente que, tipo... Cara, pra mim só tem essa explicação. O pessoal sente falta lá do Kim Jong-un e quer... Tipo, é basicamente, acho que, dorama. E essa questão toda é só eles querendo, tipo, dizer pro Kim Jong-un voltar. Tá ligado? Que já tá tudo perdido lá. Olha, considerando um pouco do que a gente tem contato com as coisas coreanas, porque eu nunca fui, né? Mas as próprias mulheres que vêm de lá, homens também dizem que o padrão de estética é muito, muito cobrado. Basicamente, nenhuma mulher não sai na rua sem maquiagem. Alguns homens também já estão pegando esse costume. E eles são sempre forçados a ter esse padrão muito... E sabe uma coisa, mas sabe uma coisa que a Coreia do Sul e a Coreia do Norte tem em comum? Não. Hoje, líderes lá são tudo gordo. E o pessoal tem que ser magro. Pior. Pior que é. Pior que realmente é isso. É engraçado. Aí eu acho que é um dos motivos que também sempre tentam abordar esse tipo de relacionamento mais tóxico. Mas enfim, eu acho que é só o pessoal com saudade, tipo, é Kim Jong-un, vem pra cá. Kim Jong-un, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, Kim Jong-un. Tá bom, Rafael. Solta um míssil aqui. Aí tá a questão. É. Tu me passasse tuberculose. Hã? Não. Cara, eu não sei porquê. Do nada na minha cabeça me veio a imagem do Kim Jong-un. Tipo, atirando míssil na Coreia do Sul, tá ligado? Aí do nada. A tosse tipo, foi a explosão. Hã? A tosse foi a explosão. Não, não, pior. A minha imaginação foi bem além. É tipo, o Kim Jong-un levando o míssil lá. Aí do nada, tipo, o míssil explode. Aí, tipo, aparece o Kim Jong-un lá, de um dos mísseis. Tipo, o míssil não explode, tipo, explosão nuclear. Mas, tipo, tá com o Kim Jong-un dentro. Aí o Kim Jong-un sai. Aí, do nada, aí começa a tocar a música da Ivete Sangalo relacionada à explosão. Muito bom. Não sei, não me pergunte. Aí na sonho. É, foi isso. What? Né? What? De onde eu tiro a cara? Why is it impossible? Why, stupid bastard? Why, stupid bastard? E com essa referência, com essa referência de chuvisco, a gente vai encerrando aqui o podcast. Espero que vocês tenham gostado e obrigado para quem ouviu até aqui. E tem alguma consideração a falar? Boa noite a todos. Mulher não fala, cala a boca. Rato, mas cu. É isso aí. Gente, vai. Me convida pra falar dessa merda, pra ficar falando essa merda. É, e com isso, com muito machismo e muito racismo aqui, a gente vai encerrando esse podcast porque... É, cadê? Eu pedi pra tu soltar as algemas por acaso? Vai levar chicotada. Enfim, enfim, com muito racismo e muito machismo, a gente vai encerrando esse podcast aqui. Espero que todos tenham gostado. Deixem sua opinião. Se você quiser enviar um e-mail falando que é crítica a esse podcast, mandar eu ou qualquer outra pessoa tomar no cu. Mentira. Mandar seu relato ou qualquer outra coisa. acervoperdidopodcast@meioface.com. Você pode comprar o podcast no Spotify, Deezer, em qualquer outra plataforma. Você também pode acessar o site do Acervo Perdido. É só você colocar o nome do podcast no Google que você encontra. E você pode pegar o RSS feed e colocar no seu agregador lá. E vai ficar bonitinho com as atualizações. No YouTube a gente vai voltar a atualizar também, porque está faltando muito conteúdo para atualizar no YouTube. Como eu estou sem computador, não tenho como fazer do jeito que era antes, mas a gente vai voltando a publicar. E é basicamente isso aí. Instagram e Telegram, @acervoperdidopodcast. Obrigado, pessoal. Até mais o próximo episódio e fui. Um